Hino 513 da Harpa Cristã, Minha Alma Te Quer. Minha alma te quer, vem, ó meu Jesus sem par, vem, leva-me daqui pra contigo estar. Aqui.